4 082 para posicionamento. 01 é a nossa posição. Confirmando o seu 4463? 4463. Estou repetindo essas impositivas, eu não compreendi. 4463 para posicionamento, posição 01. Gente, aeronave da Sam parqueando agora no 06, após autorizar o chimitáxi. Está autorizado após o parqueamento da aeronave da Sam, 4463. Solo Salvador, boa tarde, sou 3895, informação Juliette. Então, 3895, boa tarde, Guarulhos 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda Motiva. Via Perzulo 1-0, Piraí, CCT1 Bar, Perzulo 44, Pagog. 5015, transponder, controle 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Perzulo 1-0, Piraí. Umbad, Upper Zulu 44, Pagog. Decola Down 0, a saída da El, transição Motiva, 5015, 119, decimal 8, TAM 3895. TAM 3895, correto, entrando para o push bag acionamento. Chamarão. Push acionamento, gol 1556 na posição 11. Posição 11, autorizado, chame táxi, gol 1556. Autorizado, reportar o táxi 5. Solo gol no 864, pushback acionamento, porta 2. Hatch 2, número 2 no setor, gol no 864. Agora. Solo Salvador, o Oceaner 6213, na posição 8, pushback acionamento. Oceaner 6213, o setor é o número 2, a classe para push. Azul 4463 com 112 a bordo, alterna Salvador com 2 horas e 50 de autonomia. Azul 4463, autorizado à direita via Índia, ponto de espera sorri 118, decimal 95, com ajuste 1098, mão voo. Direita Índia, quando pronto, 1895, Azul 4463, 18. Voo 2067, boa tarde, Guarulhos, 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda Motiva. E é Perzulo 1-0, Piraí, Umbad, Perzulo 44, Pagog. 5024 transponder, controle 119, decimal 8. Autorizado nível 360, Guarulhos, decola 10, Cuba direita, saiu Israel, Pedro Mósica, 0, Piraí, Grande Bag, 44, Magode. Transponder 024, controle Salvador, 9, decimal 8. Vou 2067, cotejamento correto, sendo pronto para o pushback e saneamento. Para o táxi, o voo no 556, tem 177 a bordo, autonomia de 1340, alterna Campinas. Voo no 556, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 018, mau voo. Gente, Pátio Índia, 2019. 2956, Bono 556, ajuste no 018. 018. Xenair 63, meu Xenair 62, 13. Aeronave da Gol, passando para a retaguarda, está autorizada para o pushback, pronto para o táxi, portão 08. Gente, o Xenair 6213, pronto, está autorizado o táxi, estou pushback em aeronave. Após a passagem da aeronave da Gol, Xenair 6213. Gente, após a passagem da aeronave da Gol, chamada para o táxi. Voo no 864 solo. Aeronave da companhia passando agora através do portão 08. Após a passagem da mesma retaguarda, autorizada para o pushback, portão 02, chame pronto para o táxi. A companhia vai iniciar, chama a base. Chama a táxi, voo no 4463, decolar 228, chama o controle Salvador, 119, decimal 8, bom voo. Salvador, 19, obrigado. Salvador, bom. Espera. 1-0, pronto. Dono 556, ali mantém de dono 0. Mantendo 0. Meia 2-1-3, táxi autorizado, inicialmente está através do portão 05, ajuste 1-0-1-8. Está através do portão 05, ajuste 1-0-1-8, meia 2-1-3. O Xenia 6-2-1-3 confirmando POB, autonomia alternativa. 160 a bordo, autonomia 3 horas e 30, alterna com fixa. Ciente. Eu vou decolar de voo 556. Corre, Papa Romeo, hotel Romeo Golf. Papa Romeo, hotel Romeo Golf, prossiga. Tem Cajazeiras, retorna aí, em imagem, já ligou. Gente, reporte no solo controlado, não há tráfego a reforçar no setor. O vento em Salvador 150 graus, 10 nós, o ajuste 10 no 8. 0 no 8, reportará no solo controlado o hotel Romeo Golf. Sou 556, decolado aos 3-1, no chame controle de Salvador, 119, decimal 8. 198-556. Para ataque, segundo 864. 178 a bordo, alterna Salvador 2:34. Bom, 1864, direita via Índia, ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste na 098, bom voo. Índia 18-95, ponto de espera da pistão 0-18, bom no 864. Fechando 62-13, segue a nave da Gol até o ponto de espera, quando pronto, torre 1-18-95, bom voo. Gente, após a saída 09 da Gol, 6213 segue, chama. Salvador, bom dia, boa tarde agora, Azul 4089, sentido aqui, localização para Vitória. Azul 4089, bom dia, Vitória, nível 340 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El Leda, após direto seguro. E a Azul 44, 5032 transponder, controle 119, decimal 8. Poderia estar repetindo o transponder, Sena? 5032. Autorizado 340 para Vitória, decolada 10 da El Leda, após direto seguro na IAPZULU 44, 5032 o transponder e 98 o controle. Correto, transponder para o posicionamento, Azul 4089. Vai chamar para posicionamento 4089. Salvador, o Oceaner 6213, ponto de espera da 10, pronto. Oceaner 6213, após rolagem da aeronave da Gol, autorizado a alinhar e manter a pistão 0. Após rolagem da aeronave da Gol, alinha e mantém 6213. Solo controlado. Gente, solo aos 35, frequência livre. Livre, bom. 864, decolador 35, chame controle de Salvador, 119, decimal 8. 198, boa tarde. Boa tarde. Salvador, Gol 2067, tiver questionamento, posição 1-0. Autorizando, chame táxi, 2067. Claro, chama táxi, 2067. Chanel 6213, decolagem autorizada, pistão 6213, decolado aos 37, chame controle Salvador 119, decimal 8, bom voo. 6213, chama controle Salvador 119, decimal 8. Pouso autorizado, pistão na 0, vento 1,40 graus, 119. Pouso, pistão 0, 9,2. Salvador, Gol 2067 para o táxi 172 a bordo, autonomia 4 horas e 20, alternativa Galeão. 067, repartindo através do portal meia dúzia. É, entendeu que é pra chamar antes do através do meia dúzia ou pra parar no através do meia dúzia, agora 2067? Reportar inicialmente no através do meia dúzia, 2067. Gente, vai chamar no através do meia dúzia, agora 2067. Alta 3895 para o táxi, 198 a bordo, 4 horas e 0, alterna com 5. O TAM 3895 vai dar passagem à aeronave da Gol agora no Através do Meia Dúzia, após Pátio Índia, quando você espera a torre 1918, decimal 95, ajuste a 0 no 8. Gente, após o Gol, Pátio Índia, 3895. Gol 2067, prossegue no táxi, Pátio Índia, quando você espera a torre 1918, decimal 95, ajuste a 0 no 8. Prossegue, Pátio Índia, ajuste a 0 no 8. Torre 3895, Gol 2067, boa tarde. Gol 962, boa tarde, táxi de Alfa Chameante, sou Juliette. Alfa, sou Juliette, boa tarde. Gol 2067, autorizado, ingresso decolagem sem parada, pistão no zero, vento 160 graus, 9 nós. Decolagem sem parada, pistão no zero, gol 2067. Torre Rio, passaria 2230. Passaria 2230, a intenção seria cancelar o plano do instrumento para seguir no site? Agora. Gente, plano IFR cancelado aos 43, autorizado. Curva esquerda, base pela direita no 7, reporte na curta final, embaixo travado, passaria 2230. Ok, prosseguindo agora para 17, reportada na final com o trem embaixado e travado 2230 da passarela. Gol 962, ingresso a Juliette, portão 07. Juliette, 07, Então 3895, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Alinhe e manter, 3895. Passaria 2230, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1940 graus, 109. 140 com 10, tá com o trem baixado e travado, ingressando na final agora, visual, passaria 2230. Gol 2067, decolado aos 44, chama o controle Salvador, 119, decimal 8. Controle 198, tenha uma boa tarde, 2067, gol. Boa tarde. 2, 1, 6. Não, 3, Fortaleza, Joaquim. Star 3, 2, 1, 6. Boa tarde. Boa tarde. Para Fortaleza, nível 350 autorizado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Momo, código Frosti. Via Pêndulo 1-9, Bangu conforme. 5041 no transponder, controle 119 decimal 8. Autorizou Fortaleza 3-0, curva esquerda, Momo. Pêndulo 1-9, Bangu, recorde com plano. 5041-19-8, controle. Então, 3-6-9, confia que é nosso nível e a subida? Nível 350, saída foi Momo. Viu na transição? Momo, transição Froti. Froti, não. Momo Froti, obrigado. Seu genético correto, está pronto para puxar o agachamento na posição 3, tá? 3-2-9. Ah, obrigado. 3-0 da passarela. Tomador, passarido 2-2-3-0, livrou? Passarela 2230, Lima, pátio principal, remota 1-2. Lima, pátio principal 1-2, 2230. Alô, bom dia, tá? 3204, passando 0, visual 1-0. 3204, bom dia, pouso autorizado, estão no zero, vento 140 graus, no 09. Gente, pouso autorizado no 0, TAM 3804. TAM 3895, decolado aos 48, chame o controle Salvador, 119, decimal 8. 1198, 3895. Alô, Salvador, é o azul 4089, está no portão 9 para puxar e atrás. Azul 4089, eu faço aeronave da passarela, retaguarda parque A na remota 1-2, está autorizado, chame táxi. Faz aeronave da passarela do parque A, está autorizado, chama o do táxi 4089. Salvador, naquele cordial boa tarde, o Papa Tango Vitorinho de Juliette. Próxima rotatória com Campa Vista e o tráfego na final da 1-0 também, já. Vitorinho de Juliette, final 1-7 autorizado da presente, aguardando a autorização de pouso, ajuste 1-0-8. Aprovando a 1-7, aguardando a autorização. O Índia Júlio. Oi, 3804, táxi autorizado via Alfa Juliette, portal 02, por boa tarde. Alfa Juliette, portal 02, tá 3804. Puxa 3, aguarde, aeronave da companhia, repartiando 02, aeronave já finalizou o pushback no setor sul do aeródromo, vai estar que certo, aguarda. Companhia parando 2, 132, Romeu Charlie, final 97 autorizado, reduzindo na medida do possível, número 2 na aproximação, aguarde pistão 97 livre. O Papatango Eco, Romeu Charlie, após o pouso, prossegue para a Copat. Estado via Pacho Índia, consulte espera torre 118, decimal 95, o ajuste 1014, correção, ajuste 1018, morvou. Ataque da quantidade no 0, pronto, 1895 com a Tony no 0, 1-4, ajuste agora. O 1-8, por isso, 4-0-8-9. Tango Vitor Índia Juliette, no solo 53, libere próxima à esquerda na Taxi Quebec e aguarde para prosseguir o táxi via pista. Tango Eco, Romeu Charlie, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1,50 graus, 9 nós. Boa tarde. Aguarda cópia, confirmar a subida. Afirmativa, aguarda cópia, está ciente daquilo. Apenas confirmando a saída prevista para Serra Brava, uniforme Fox. Será coordenado com controle? Nível 1 satisfará a possibilidade de Momo, transição para ti ou a subida lotar. Agora tem coordenação com controle. Aguarda, grato. Quase sem estar aqui a localização. Tanto bom. O Chiner 6265, prepara a subida do Zael. Aguarda a cópia. 6264. 6254, prepara a subida da El. Aguarda a cópia. Salvador, azul 4089, próximo ponto espera da 10. Pronto, boa tarde. Azul 4089, boa tarde, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1,40 graus, 9 nós. Ali decola no 0,4089. Afirmativo, autorizado Paulo Afonso, nível no 70, decola pista no 0, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, transição pro Ti. Segue conforme rota do plano. O transponder é o 5052 e o controle 19-8. Correto, então para o pushback de treinamento. Camará. Xenia 254, cópia. Sim. Santos Dumont, nível 660 autorizado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El Leda, após Leda direto Porto Seguro. Viatas do 44 até a aldeia. 5044, transponder, controle 119, decimal 8. Rafa, boa frente, táxi via pista, estacionar na ADI, frequência livre. Após Leda, direto, seguro. 044, Brasil 44 até o D, 198, controle de saída, 3 metros. Permanece na portão 4, espera. Ele é 6254, protegimento correto, são promissor de pushback, acionamento. Posição positivo, vou checar com o mesmo. Papá Tango Eco Romeo Charlie na escuta? Realize o backtrack, taxi via pista. Seria a última interseção à esquerda, próximo à cabeceira 17, a base. Afirmo, tá livre o táxi via pista, autorizado. Azul 4089, decolar 257, chama o controle Salvador, 119, décima 8, bom voo. 198, obrigado. Táxi da 3216, 161, 3 horas alterna. Sério? São 3216, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste na 0, 18, morro. Sim, direita, ponto de espera 395, obrigado, Vitor. Disponha uma boa tarde. O Papa Tango Eco Romeo Charlie necessita de algum apoio de viatura para passageiros? Gente. Boa tarde, 3, 2, 1, 6, pronto. 3, 2, 1, 6, boa tarde, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no zero, vento 140 graus, no zero, nós. Decola no zero, tá 3, 2, 1, 6. Corrigindo, então 3216, decolar 202, controle em 119, décima 8, bom voo. Valeu, 8, boa. Alô, Salvador, boa tarde, boa noite, presidente. Seguinte informação, imobilização. Confio o tráfego. Ou 1867. Voo 9867, prepara a subida arvorada, aguarde cópia. Arvorada. Meia dois cinco quatro, direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 018, um bom voo. Obrigado, levantar, 1227 a bordo. Boa noite, 67, cópia. Para cópia, gol no 867. Brasília, 360 autorizado. Decolagem na 1-0, curva direita, subida Arbor Elefa, via Upper Zulu 1-7. 5035, transponder, controle 119.8. Ok, o gol no 867 autorizado Brasília, nível 360, Árvore Leva, Amplo Zulu 17, 5035, transponder, controle 19.8. Correction para o estacionamento, gol 1867. O estacionamento 867. Chanel 6254, decolado 209, chama o controle Salvador, 119.8. Solo Salvador, muito boa tarde. Eu passarei 2230, ciente, afirmação Kilo. Autorização para a vitória da conquista. 2230, boa tarde. Conquista nível 180 autorizado. Decolagem na 10, curva direita, subida Arbor Elefa. Após Elefa, voa Oplor após virar a vitória da conquista. 5051. Transponder, controle 119 decimal 8. E 80 para a conquista, decolada 10, curva direita após 2000. Saída Arbor Elefa. Após direto de vitória da conquista, 5051 transponder, 19-8 controle Salvador. Passaria de 2230. 2230 transponder, confirma o transponder. Como é que é? Podia repetir? Apenas confirmar o transponder. É 5051, é isso? Afirma o planejamento correto, contra-ansério puxa o fundamento. Chamada para o acionamento, pô. Direto acionamento. Passaria de 2230, obrigado. Salvador, boa tarde, Bolsonaro 6320, está abertado. Bolsonaro 6320, boa tarde, pouso autorizado, pistão 10, vento 160 graus, 8 nós. Pouso autorizado, pistão 10, Bolsonaro 6320. Sola azul 2788, para puxa acionamento. Azul 2788, pushback autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, chame na pronto táxi 2788. Boa tarde, Papatango, Juliette, Bravo Delta. Papatango, Juliette, Bravo Delta, boa tarde, intenção de pouso 10. Negativo, senhor. Gente, continua a aproximação, aguarde pistão 10 livre, ajuste 10, 97. 10, 97, aguardando. Azul 2488, está pronto para o táxi. POB 53, altera na Serra Bravo Mike Oscar com 4 horas e 50. Azul 2788, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 017, bom voo. Afirmativo, está autorizado o táxi via Pátio Índia. Posso esperar chamar a torre 11895, ajuste agora 1907. 2728, Gratão. Posição 7 autorizada, chame o táxi, gol 1867. Salve, Salvador, boa tarde. Papapapá, linha Papa Mike. Muito boa tarde, prossiga. Está notificado de Salvador para Valença, no pátio 3, é um Rosto 44 com 4 a bordo, instruções para estacionamento. Linha Papa Mike, confirma o horário da notificação? Notificado para 15h50 do Luta. Sim, que você fica no sistema, guarde cópia. Guardar a cópia, Lima Papa Mike. Salve, Salvador, boa tarde, Oscar 6320, me pronto. Oscar 6320, boa tarde, sai que seria Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, Oscar 6320. Assiste a casa. Gente. Salvador, Azul 2771 estabilizada. Azul 2771, não continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre, ajuste no 097. Aguarde. Eu estou mais confirmando notificação para Valença? Afirma para Valença. Valença, decolagem do Pátio 3 com ProAsul via corredor Axé, restrito 1 a 1000 pés, transponder 0167, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 95. Retorizado Salvador Valença, de Apoca Mike, transponder 0167, decolagem do Pátio 3, pelo litoral sul, 1000 pés, chama de torre em 1895 e controle em 119-180, Lima Papa Mike. Lima Pai, cotejamento está correto para o CPAB? 4 no CPAB. Acabaste de lançar acionamento, Lima Papa Mike. Depois será pronto para acionamento, Lima Papa Mike.